Vou dançar, vou curtir, vou entrar no meu palco. Vou falar muitas coisas que você desconhece. Se você entrar na pista e dançar comigo, você vai ver a energia tomar conta. Vou falar a você, esqueça o mundo e problemas. Dance agora comigo nesta pista de luz. Vamos lá, dançar, andar, beber, fazer, sentir o mundo virá. Dance com a gente, dance com a gente. Dance agora, que rode a saia para cima. Tire os sapatos e fique com os pés no chão. Sinto o frio do chão, sinto o calor da minha mão. Beba com refrigerante, sinto frio no calor. Olha o globo, ele roda e você pode também. É você viajar e entender o que eu te digo. Pense, sinta que você que pode. Vou entrar agora no passe. Vou mostrar coreografia interessante. Quero ver se você está ligada. Ou você mente, engana, enrola e sente que você está com bola toda. Vou cantar, falar, dançar, sentir que você se mexe. Vou querer você dançando comigo no ritmo. Entra agora na pista, se mexa e se remexa. Eu quero ver você dançando, não quero você parada.